saio pra trampar. Na madrugada, vazão desandar. Na madrugada, vejo a multidão. Na madrugada, uma oração. Na madrugada, muitos querem meu fim. Na madrugada, minha mãe ora por mim. Na madrugada, vários acertos. Na madrugada, muitos não tem jeito. Na madrugada, vários enquadros. Na madrugada, eu tô de boa no barraco. Na madrugada, saio pra gravar. Na madrugada, vários vão escutar. Na madrugada, a treta é constante. Na madrugada, no peão, tô à vontade. Na madrugada, vejo escurecer. Na madrugada, sozinho sem você. Na madrugada, um sorriso, um olhar. Na madrugada, me apego a chorar. Na madrugada, suor no salão. Na madrugada, o frio traz solidão. Na madrugada, esperança vai a mil. Na madrugada, tiros de fuzil. Na madrugada, mais um mano se foi. Na madrugada, muitos não